poderá separar-me deste amor que mudou minha vida. Se ainda pequeno e informe, o meu nome no livro escrever. Jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na esperança de vê-lo de perto, guardarei para sempre este amor. Jamais se apaga.